O governo vai no que não é avarícia. Morro Síria, tinha onde tinha. Na voce severa, sania tinha onde tinha. Coroaime, Yegorayane. O governo vai no que não é avarícia. Morro Síria, tinha onde tinha. Na voce severa, sania tinha onde tinha. Coroaime, Yegorayane. Nigamo Korea, Chiriachinoru. Nigamo Korea, Chiriachinoru. Chiriachindwe, Timoligo, Chiwenya. Chiriachindevu, Timoligo, Chirenda. Nigamo Korea, Chiriachinoru. Nigamo Korea, Chiriachinoru. Chiriachindwe, Timoligo, Chiwenya. Chiriachindevu, Timoligo, Chirenda. Inwe avarisia mwingire kwa hiyo giria hiyo ndio monene dikovarangeria na kovatevya molende chi chingondi chane inwe avarisia pole. Avuna asirire kevunge imorario.